emissora da Sociedade de Rádio Difusão de Itapuí, Limitada. Conta para os ouvintes todos os detalhes de Linha de Bombo aqui em Santo Antônio da Patrulha. Há 16 anos, nós estamos transmitindo esta animação. Osório, Tramandaí, Cidreira, Taquara,